programa do Carlos Pitti. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Palavra da Salvação. Aos domingos, no Canal 2, assista a Choro Jesus. Um programa apresentado por Rodrigo de Almeida entre as 22 e as 24 horas. Com músicas, orações, pregações. Enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus. Aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, no Canal 2, da Antena Web. Carlos Pitti, os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Tô no ar, um forte abraço pra você, não esquece de acessar o site carlospitti.com. Tô no Facebook, tô no Twitter, é Carlos Pitti ou programa Carlos Pitti, só procurar lá, tá bom? Será bem-vindo, será bem-vinda e é bom contar com você. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô, Carlinha! Alô, gente! Programa Carlos Pitti, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui pros lançamentos. E eu vou começar falando da dupla Otávio Augusto e Gabriel. Os irmãos formam uma das duplas mais promissoras da nova geração da música sertaneja. Naturais de Osasco, São Paulo, possuem 12 anos de carreira com 6 CDs lançados, além de uma coletânea. A dupla é muito respeitada e admirada pelo talento, vozes bem colocadas e características próprias no estilo musical. O interesse pela música sertaneja teve início na infância e por influência da família. Aos 12 anos de idade, o irmão mais velho, Otávio Augusto, ganhou uma viola do pai e começou a ensaiar seus primeiros acordes no instrumento. Em seguida, veio o irmão Gabriel, que tinha talento para o violão. Assim, iniciaram a carreira como músicos. Depois, decidiram formar a dupla. E eles estão de trabalho novo e essa música que eu vou lançar hoje tem participação especial da dupla João Carreira e Capataz. Vamos lançar então? Otávio Augusto e Gabriel com participação de João Carreira e Capataz, Troço de Relação. Lançamento. Amor, e não escondo, não é vergonha sofrer por amar demais. Eu não sei lidar com abandono. Ontem ela me deixou, nem olhou pra trás. Se quem tanto ama nos despreza e vai embora. A gente chora, chora, chora. Vê que os seus planos não passavam de ilusão. O tempo transformou um grande amor em solidão. Quem inventou esse troço de relação a dois? Não sabe da dor que ficou depois que eu me acostumei com os carinhos seus. Sonhos e planos largados, jogados ao chão, juntos aos destroços do meu coração, de um peito rasgado por seu adeus. João Carreira e Capataz, quem inventou esse troço de relação? Não sei, Otávio Augusto e Gabriel, mas de certo não tinha coração. Se quem a gente ama nos despreza e vai embora, a gente chora, chora, chora. Vê que os seus planos não passavam de ilusão. O tempo transformou um grande amor em solidão. Quem inventou esse troço de relação a dois? Não sabe a dor que ficou depois que eu me acostumei com os carinhos seus. Sonhos e planos rasgados, jogados ao chão, junto aos destroços do meu coração, de um peito rasgado por seu adeus. Sonhos e planos largados, jogados ao chão, juntos aos destroços do meu coração, de um peito rasgado por seu adeus. De relação com Otávio Augusto e Gabriel e João Carreira e Capataz. O próximo lançamento de hoje é a dupla João Vitor e Ricardo. Em fevereiro de 2008, Deus proporcionou uma situação muito especial para que João Vitor e Ricardo se conhecessem e iniciassem uma grande amizade e a formação da dupla. Foi por intermédio de Bruno e Marrone que eles se uniram. No mesmo ano, João Vitor e Ricardo lançaram o primeiro CD. 3 anos depois de muito trabalho na região de São José do Rio Preto, São Paulo, João Vitor e Ricardo fazem uma nova parceria de sucesso e gravam um novo álbum e o primeiro DVD. O DVD da dupla conta com participações mais que especiais dos amigos Bruno e Marrone e João Carreira e Capataz. E eles também estão de música nova e eu vou lançar agora. João Vitor e Ricardo, Finalizar. Lançamento. Lançamento. João Vitor e Ricardo. A fila pra entrar já tá dobrando esquina. Passei com meu carrão, vi minhas duas minas. Entrei na entrada VIP para disfarçar. Vi minha loira sentada do lado do bar. Procurei minha morena, foi logo ligeiro. Vi ela estacionada ao lado do banheiro. Subi no camarote pra esquematizar. Dava tiro pro banheiro e tiro lá pro bar. Eu vou no bar e beijo, vou no banheiro e beijo. Fico de olho pra nenhuma delas me sacar. Eu molho, eu beijo mesmo, sou foda, eu pego mesmo. Pra que tiver no ponto eu vou finalizar. Eu vou no bar e beijo, vou no banheiro e beijo. Fico de olho pra nenhuma delas me sacar. Eu molho, eu beijo mesmo, sou foda, eu pego mesmo. E a que tiver no ponto eu vou. Arrocha!

das músicas românticas, na contramão da história surgiu com um vídeo e tudo a música Rolls Preto. É, aquela balinha, aquele dropzinho ardido, né? Conrado e Alessandra que lançaram essa música. A música não é uma propaganda do produto, é apenas uma brincadeirinha, mas na página do Facebook do Rolls do Brasil, a empresa responsável pelo produto compartilhou o vídeo para mais de 3 milhões de curtidores, o que resultou em um alcance de 10 milhões de pessoas. É sem dúvida um reforço de peso para a divulgação da música. Só se espera que o exemplo não gere uma onda de músicas de outros produtos, como bombons, bebidas e por aí vai, né? Esperar pra ver. E na semana passada, o cantor Léo Rodrigues deu uma entrevista dizendo que seus advogados acionariam Michel Teló por ter gravado a canção Baraberê para trabalho internacional sem a sua autorização, alegando violação dos direitos do autor. Pois é, o Léo defende que a canção é de sua autoria. De fato, ele acabou registrando a música com uma letra própria, mantendo apenas o refrão. Só que a canção original, na verdade, é de autoria de Dorgival Dantas, que tantos sucessos tem aí com grupos de forró e duplas sertanejas. E tá aí o Michel de novo envolvido em confusão, a exemplo do que já houve com a música Ai Se Eu Te Pego, que apareceram várias autoras depois do sucesso, né? Pra variar, o olho cresce e as desavenças também quando entra dinheiro na jogada. A música Baraberê estará na nova novela Salve Jorge, que estreia em breve na Rede Globo. Então, a equipe de Léo passou a divulgar que o cantor estaria na trilha da novela. Mas Michel Teló e Cristiano Araújo também têm a autorização do autor para gravar e trabalhar a canção. E, portanto, não há nenhum impedimento legal para eles. A confusão não deve parar por aí. No programa Altas Horas, no último sábado, o cantor Leonardo disse que a canção Baraberê estará na novela Salve Jorge, com Cristiano Araújo. E por falar no cantor Leonardo, também no programa Altas Horas, o Léo falou sobre a sua dúvida entre parar de cantar ou apenas diminuir a carga de shows das cerca de 130 apresentações por ano. A ideia de parar já provocou uma campanha entre os fãs de Léo. Mas ele comentou que aos 48 anos de idade e 30 de carreira, o número de shows deixa sua vida muito corrida e que quando fizer 50 anos, quer tirar sim o pé do acelerador e ir pra fazenda, curtir um pouco daquilo que conquistou. Tem direito, né? Leonardo comentou também da briga judicial de seu escritório, a Talismã, com a cantora Paula Fernandes, mas que pessoalmente não se envolveu e que não tem nada a ver com essas pendengas. Entre eles, só existe amizade, finalizou. E semana passada, Paula Fernandes cantou para uma multidão em Portugal e na cidade do Porto, chorou de emoção ao ver o ginásio lotado. Ainda foi surpreendida com o disco de ouro para o álbum Meus Encantos e o disco duplo de platina para o álbum Ao Vivo. Bem, com o final da campanha política, a vida volta ao normal aqui no Brasil. Então convido você para assistir aos vídeos de entrevistas e shows no www.tvcp1.com e para acompanhar também a carreira de Carlos Pitt no www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Seguindo o programa Carlos Pitt, agora eu trago para você as canções que eu componho e eles gravam. Essa música aqui, ó, foi gravada pela banda Magia do Rio Grande do Sul. Tem a minha participação também, vamos lá? Conferir as músicas que eu componho e eles gravam, Banda Magia. Beija, beija-flor. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Simbora! Me chama de amor. Nosso clima quente no ar. Flor e beija-flor. É coisa de pele, menina. Não fico mais sozinho. Vou gritar bem alto que eu quero seu carinho. A gente combina tanto. É coisa de paixão. A gente se gosta tanto. Faz bem pro coração. Beija-me, beija. Eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Direto de São Paulo, canta com a gente, Carlos Pitt. Só comigo, Banda Magia. Bora cantar então, assim, ó. Adoro o teu jeito de beijar e quando me chama de amor. O nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente se ama tanto, é coisa de